povos, ó nações, escutai a voz. O Senhor é justo, Ele é o meu Deus. Das ilhas vem a força, a esperança se ergue. Com Ele ao meu lado, não há o que temer. Não temas, eu sou contigo. Teu Redentor é o Santo de Israel. Te fortaleço, te sustento. Confia em mim, eu sou fiel. No deserto brotarão as águas. Corações aflitos Ele ouvirá. Rios em lugares altos o Senhor faz brotar. Ele faz renascer. Não temas, eu sou contigo. Teu Redentor é o Santo de Israel. Te fortalece. Israel, te fortaleço, te sustento, confia em mim. Portuguesa worship, acoustic guitar, piano 70 BPM.